Se você soubesse o cuidado que eu tenho naquilo que é meu, ficaria tranquilo, confiava mais. Pois eu não te deixo, não te abandono nem por um momento. Desde a águia que voa acima das montanhas, onde é o seu reinado, ao mais simples pardal, tenho o mesmo cuidado. Não tenho preferidos, são todos queridos do meu coração. Por que se preocupa com o que se vestir, se até os lírios do campo eu visto? O que eu não posso fazer por você, filho, medite nisto. Você é meu projeto, minha obra-prima, descansa em mim. Não vai te faltar nada, porque se for preciso eu envio até corvo pra te alimentar. E se eu quiser até água da rocha eu faço brotar. Existem tesouros escondidos na terra que só eu sei onde está. Não vai te faltar nada, sou o dono do ouro, da prata, de tudo que existe aqui. O que você precisa, suas necessidades eu posso suprir. Era pra andar de cabeça erguida, confiante em Deus. Se você soubesse o cuidado que eu tenho naquilo que é meu. Se você soubesse o cuidado que eu tenho naquilo que é meu. Se você soubesse o cuidado que eu tenho, antes que você acorde eu preparo o dia. Ordeno anjos para te guardar no caminho. Quebro o arco, corto a lança, a armadilha do espaço, queima os carros do fogo e pra completar corto laços. É o teu sono, não te abandono, cuido da tua saúde. Sou teu amigo, estou contigo e mesmo que você mude, não mudarei, eu sou fiel, fiel à minha palavra. Nada vai te faltar, não vai te faltar. Porque se for preciso eu envio até corvo pra te alimentar. E se eu quiser até água da rocha eu faço brotar. Existem tesouros escondidos da terra que só eu sei onde está. Não vai te faltar nada, sou o dono do ouro, da prata, de tudo que existe aqui. O que você precisa, suas necessidades, eu posso suprir. Era pra andar de cabeça erguida, confiante em Deus. Se você soubesse o cuidado que eu tenho naquilo que é meu. Se você soubesse o cuidado que eu tenho naquilo que é meu. Se soubesse o cuidado que eu tenho naquilo que é meu.